Scott Beats. Que é bem de rua, ladrão. E se tentar me controlar? Fuga. Satisfação tem que te dar. Fuga. Seu pai disse que acorrentar. Nem adianta encostar que cê sabe, eu vou aplicar. Curta o book, mas não note. Apenas quem parece forte. Seja o pote nos malote, verme pira nos corte. Hombridade é não jogar areia nos olhos de alguém. Agilidade pra enxergar quem anseia o meu mal também. Júlio Bobo é flow no lodo. Eu tô rodo conforme o jogo. Meu logo gira seu globo. De atenção tá feito roubo. Tanto lobo quanto as lobas. Vira as latas e saio ivando. Brisa em tudo que aparenta, menos o que tô cantando. Zói vermelho é equilíbrio pra não errar mostrando as patas. Cascata só areada nas casas, claro que é prata. Sino dos outros é refresco. Eu quero que tá no Bradesco. Quando arrisco, se eu pesco, escuto negão, cê tá fresco. Presta atenção, pro seu glamour eu sou dragão. Já sei que é indigesto e não provo dessa ração. Avisto daqui do barco, um mar de contradição. Só que no bonde negreiro eu vim pra vingar a escravidão. E não, não sou seu mano e ó volume no debate. Que cão que é brabo mesmo, farejo quase no late. Na rua é só molecagem, na net viram astuto. Avisa quem cê julga, gorila já tá com induto. E se tentar me controlar? Fuga. Satisfação tem que te dar. Fuga. Seu pai disse que acorrentar. Nem adianta encostar que cê sabe, eu vou aplicar. Fuga. Não gosto de flow MC. Cê é louco, mano. Feio pra caralho, gordo pra caralho. Acha que é bandido, gordo feio. Tô gordão pra caralho, cê não paga meus quitutes. Chiclete é bom, mas esticado estrago tutti frutti. Por coleira em leão, cê reforço, vê bem doutor. Esquente a nuca com o jogo, mas nunca com o jogador. No mó calor, sente o odor do que eles chamam de bagulho. Com amor e muita dor, é nacional e tem orgulho. Fez barulho, vira entulho, voltamos contra a mão. Me vasculha em pensamento, aí eu viro malandrão. Então, não tô entendendo minhas rimas, eu tô gastando. Pra no fim não entender a que ponto que eu tô focando. E tem mais assim que faz, seu incapaz de contrapeso dessa algema. Já tem fuga, eles nem viu que tô ileso. Presta atenção, 220 negrão. De descargo meu ouvido, não é fogo privada não. Fazendo arte com os meus, pra libertar o seu. Entende sua frustração, nunca foi problema meu. Não siga, rastro dos olhos e tentar, já tô de lupa. O rap não é ONG, então vê em quem bota a culpa. Mentira que te alegra e te deixa confortável. Já molha a maquiagem, te mostro, não é formidável. Caralho, mano, o bagulho é louco, né, tio? Nós luta pra caralho pra fazer os bagulhos, nós só quer seguir nosso sonho, na real. É, tio. Só quer fazer rap, tio. Só. E só aparece perreco, mano. Ixi, que mais tem, mano? Sei lá qual que é a ideia, né, mano? É foda, irmão. Nego é vê, o olho engana, né? Os olhos enganam. Nossa, as pessoas brisam demais no que vê e nem sempre é o que elas vê. Porra.